Haná, cotrans. Atrás de mim de novo, parado naquela esquina, me procurando, me caçando, nem sabe porquê. Eu sou o cisco do seu olho, a farpa feminina, aquela que até o diabo aprendeu a temer. O corpo que difere do que o padrão ensina, me programaram, mas eu aprendi a escolher. Tentam barrar porque a liberdade contamina, querem te encaixotar porque ninguém pode saber. Me encarou, eu sei, meu perfume te incomoda. Eu sou e realizei o que minha ancestral sonhou. Tá rindo com os amigos, mas no fundo me acha foda. Pede licença que a dona da noite chegou. Cê tá encurralado, tá ficando excitado. As divas da quebrada, bruxas da inquisição. Sabemos mesmo como chamar a atenção. Ficar mal encarado, tá é cheio de tesão. Vem Bolsonaro te tirar desse porão. Mexeu com a preta errada e não tem volta não. Não desconstrua, eu causo a demolição. A minha existência já é revolução. Solução, produção, não me encara não, que eu tô no topo. Daqui não saio não, é só devolução. Quero na minha mão o que você roubou. Cês não me mata não, é transrevolução. Te levo pro caixão, olha só quem rodou. Vai ser meu servo então, cheia de aqué na mão. Tá preso no porão, seu reino acabou. Cê tá encurralado, tá ficando excitado. Com as travas do meu lado, vai sair degolado. Cê tá encurralado, tá ficando excitado. Me procurando, me caçando, nem sabe porquê. Eu sou o cisco do seu olho, a farpa feminina, aquela que até o diabo aprendeu a temer.